saudade de você. Aceitei aquele convite pra Essentiel 96.2. La FM en couleur. Que tu me dabas, que tu me dabas.

Queres dar o meu nome à tua raiva? Ei! Eu não me importo.

Calções do Minho, a festa vai começar. Levanta o braço e grita, eu também vou.

quero voltar. La FM en couleur. Cheias de

triste a saudade. Longe de você. Bom dia, 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Foi adiada para 13 de julho a leitura do acórdão do processo Futebol Leaks. Rui Pinto responde.